Cinderela 810. Uma emissora sintonizada com os assuntos da região. Churrasco bom chimarrão. Bom chimarrão não tem hora. E melhor ainda é quando você tem todos os apetrechos na mão. Na Império do Chimarrão você encontra uma infinidade de acessórios para um amargo bueno, uma barbaridade. Império do Chimarrão é uma loja que possui uma das maiores variedades de utensílios para você montar o seu kit chimarrão, além de oferecer uma baita oportunidade para lojistas ou para você que queira revender os nossos produtos. Acesse a página no Facebook, veja a quantidade e variedade de produtos que temos para venda e revenda. Ou venha até o nosso endereço, na Vítor Hugo Kuntz, 1945, bairro Canudos, Novo Hamburgo. Entre em contato com o Fone Watts 983-160066. Venha conferir quanta coisa especial você vai encontrar na Império do Chimarrão. Na Liberalto, você tem a certeza de segurança, qualidade e economia. Manutenção de veículos multimarcas, troca de óleo e serviço especializado. Liberalto Mecânica Multimarcas. Rua Alecrim, número 325, bairro Operário, em Campo Bom. Fone 3598-2571. Liberalto Mecânica Multimarcas. This is a lady that's been singing since she was 8 years old. She has the same birthday as me, August 28th. And she's a beautiful lady. She's got a gorgeous voice. She's a big star in Brazil. And I've asked her to come up and sing with us tonight. And please welcome Paola Fernandez. Oh, oh, oh, you're the one. Não mata gente.